Yarın bir korku diye bir dakikada yer almış. Memeye duydum bunu kontrol. Mesleği kontrol nerede çıkar? A prinsipi de mi? Ya bu sayı da belliydi. A boy dedi. A tal ki pode prosseguir de abrir? Desculpa aí, próximo é sucesso. Via Upper Zulu 21, pega a pista no zero, curva direita, saída arbor, após boa posição elétrica. Controle 119, décima 8, acima 5471. Autorizado, então 340, com destino Guarulhos, na posição 8, com o voo, via Upper Zulu 21. Pegou na pista no zero, pega a curva direita, na saída, após elétrica, 198 ao controle, 471. Fechamento está correto, reporta pushback sinal, 749. Semana quando pronto, muito obrigado, boa noção número 1. 4000, tá 3201, não tem referência de visões. Luta para 2010, 3ABDF, autorizado, táxi. À direita, Indy e Alfa, reporta para esperar pronto, que é ligado em 15. Azul 4 anos, se fecha. Vem o táxi, direita, ponto espera. Chamará pronto e comigo 15 da Azul 4 anos, se fecha. Já iniciou, informarei que está livre. 390, aguarda para a cópia. É 3201, 9300 graus, 029, autorizado pouso, piso 0, checa trem. Tá autorizado o pouso, piso 10, trem baixado e travado. O 3201. Azul 4177, decolou 54, controle 119.8, bom voo. 119.8, azul 4177, obrigado. Jet 5890.4. 340 Confins, via peso Lulu no meio, autorizado. Decola pistão 0, curva direita, saída da El Leda e grid, controle 119, decimal 8, aciona 5475. Leda 360, azul 4177. Está correto e a porta puxa, 5890. TAM 3201, solo 56, livra direita, taxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 3201. 41977. Bom dia, 6749 está autorizado. Puxa, vai funcionar na volta. Está autorizado o funcionamento. Chamar o táxi da 6749. Autorizado, puxa, vai funcionar na volta. 5890. Autorizado, pushback sinal, portag. Obrigado, pushback sinal, web 749, control, topado táxi, estamos com 152, 152 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando o cúmplice. Web 6749, taxi Apache 1, segue aeronave companhia através do quadro, via de alto, reporte ponte espera pronto, QNH 1015. 1015, vai pelo Apache 1 até o Tra 10, 4 ali, atrás da companhia.